agora está vendo. Deus te abençoe. Quando é, quando é? Outra vez. Agora. Quem está abençoado, aplaude o Senhor. Glória a Deus, graças a Deus. Agora nesse momento eu quero te convidar. Hoje tem culto na igreja pentecostal Chama de Fogo, Ministério de Ribeirão Preto. Ali é onde eu congrego. Tem culto lá hoje a partir das 7:30. Nós estamos começando já a adorar a Deus. A partir de 7 horas, das 19 horas, as portas da igreja estão abertas já. Graças a Deus. Nós estamos ali adorando a Deus. Você é o nosso convidado especial. Hoje tem culto, hoje, ali na rua Rio Grande do Sul, número 420, que a nossa igreja está localizada. Você vai ouvir a palavra do Senhor e vai receber mais bênçãos do Senhor ali, viu? Graças a Deus. Nós temos também um ponto de pregação, que está na rua Nezinho Lacerna, número 189, rua Nezinho Lacerna, número 189, culto ali, sábado agora tem culto, sábado e segunda-feira, a partir das 19 horas, já estamos também com as portas abertas para poder te receber, amém? Vamos na palavra do Senhor, porque o tempo não nos espera. Salmo 22, vamos ver que Salmo... Que a palavra do Senhor Jesus fala no Salmo, o que está dizendo para nossas vidas hoje, porque ela está indo ao seu encontro nessa tarde, amém? Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acha longe de mim e a minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondeste, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Este salmo é muito maravilhoso sobre a nossa vida. Aqui Deus está falando sobre esta oração. É uma oração de Davi, que é Salmo de Davi. Este salmo é um dos mais falados no Novo Testamento. É o Salmo da Cruz. Por que, pastor, que é o Salmo da Cruz? Aqui tipifica o sofrimento de Davi, tipifica o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele sofreu por nós. Davi sofreu tanto, tanta crueldade, tanto abadão, tanto desprezo, muita luta que ele passou. Aí ele estava clamando a Deus sobre essa oração. Esse salmo, ele tipifica o sofrimento de uma pessoa que está sofrendo, sofrendo, sofrendo, está sempre contemplando aquela crueldade na sua vida, de sofrimento, de enfermidade, de luta, de perseguição, e não há ninguém para poder socorrer. Clama a Deus, clama a Deus, clama a Deus, mas olha para um lado, olha para o outro, mas não vê solução. Aonde que ele falou no primeiro versículo, meu Deus, por que me desamparaste? Por que fica longe de mim? Eu não sei como você está passando, eu não sei como é que essa luta está sendo na sua vida, nessa tarde, nesse momento. Mas o que eu quero te dizer, o rei Davi, ele obteve vitória. Ele tipificou o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Morreu na cruz. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele obteve vitória. até foi morto, no terceiro dia ressuscitou. A sua vida não é diferente também, não. Você abaixa só confiar em Deus, para que Deus possa te dar a vitória, para que Deus possa te dar alegria, para que Deus possa te dar a solução do seu problema. Eu quero dizer, nesse momento, este salmo, ele tem duas etapas maravilhosas. A primeira etapa, ele fala do sofrimento de uma pessoa justa, uma pessoa fiel, uma pessoa inocente, uma pessoa que ama a Deus, uma pessoa que, né, dedica a Deus, mas está naquele sofrimento, naquela prova, passando por luta, clamando a Deus, mas vê que Deus está no silêncio, Deus está, né, parece que Deus não está ouvindo, mas, né, Deus está ouvindo, Deus está trabalhando, Deus está contemplando o sofrimento daquela pessoa, para que vê que se ela, né, está mesmo direcionada a Ele, mesmo de todo o coração a Ele. Coloca seu coração em primeiro lugar em Deus, para que Ele possa te dar a vitória. Graças a Deus. Pode ser seu sofrimento, não sei como que está, só Deus que sabe como você está nessa tarde. Mas eu quero te dizer, a tua vitória é garantida nessa tarde, a tua vitória é garantida conforme a tua fé no Senhor Jesus Cristo. Ali aquela pessoa, que eu estou dizendo, aquela pessoa sofrendo, clamando, mas ele não desistiu de Deus. Ele não desistiu da sua salvação, ele não desistiu de nada. Ele clamou diretamente e esperou com paciência no Senhor. A outra etapa significa que, né, quando a pessoa está na prova, clamando a Deus de noite, como diz o Salmo 22 aqui nessa oração, te clamei de noite, Senhor, e não tenho sossego, parece que você está longe de mim, ali falando, muitas vezes passa até do limite de oração, ora, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vê que passou do limite, ali orando, ali clamando, ali falando, expressando palavras para obter socorro. E a única pessoa recebe o socorro de Deus. A única pessoa é protegida por Deus. A pessoa é socorrida por Deus. Clama a Deus. Ele quer te dar vitória. Ele está de mão estendida para poder te dar vitória. Ele não esqueceu de você. Ele está sempre querendo ir também para te dar vitória nessa tarde. Então receba, em nome do Senhor Jesus, é a minha, né, a minha vontade e também a minha expressão sobre a sua vida. Nesse momento vamos levar a Deus no momento de oração, porque o tempo nos espera, chegou quase o fim já de nós terminar o programa. Graças a Deus, o momento da intercessão agora sobre a sua vida. Vamos clamar ao Senhor. Leve seus pensamentos em Deus, para que Ele possa te dar vitória neste momento. Meu Deus, diante da tua presença, clamamos o teu santo nome, Senhor, em adoração ao teu nome. Te pedi, meu Deus, em adoração, meu Deus, sosteja sondando, meu Deus, cada peça, cada objeto, cada água que está nessas vasilhas, que teu povo colocar, Senhor, que esteja ungindo com a unção do teu poder essa água que está nesse copo, para que essas pessoas, os teus servos, o teu povo, tomar, ter vida, meu Deus, ter saúde, ter restauração, ter alegria, que eles possam ter vida depois que eles tomar essa água, Senhor, que eles possam receber vitória depois que tomar essa água, depois que participar desses objetos que eles colocaram.

Na Clube, agora 3h32, tem apoio cultural. Já já eu volto com mais músicas, já já eu volto com notícias. Fique ligadinho aqui na Clube FM. Daqui a pouco, tem mais música pra você. É Minas Cap, Minas. Chame a sua sorte pra perto de você e garanta já o seu Minas Cap Norte desse domingo. No quarto prêmio tem uma linda Fiat Doro zero quilômetro, uma máquina, um carrão no valor de 130 mil reais. É uma Fiat Doro no quarto prêmio do Minas Cap Norte desse domingo. E ainda tem uma moto elétrica no valor de 13 mil no terceiro prêmio. Tem 7 mil no segundo e 5 mil no primeiro prêmio. No Gira Minas, 25 prêmios e mil reais cada. Garanta já o seu e boa sorte. Atenção, atenção! A Marmoraria Itacambi está com ótimas promoções. Isso mesmo, ótimas promoções na Marmoraria Itacambi. Em cozinha planejada, pia, balcão, lavatório e nicho para banheiro. Mesa em geral de ardósia e granito, banco, túmulo em geral, soleira e muito mais. E atenção, mega promoção! Soleira 14 por 80 e 14 por 90, só R$ 25,00. Isso mesmo, soleira 14 por 80 e 14 por 90, só R$ 25,00 na Marmoraria Itacarambi. Marmoraria Itacarambi, são muitos anos de experiência no ramo. Nessa você pode confiar. Faça um orçamento com a gente, que você vai ver a diferença no preço e na qualidade. Rua Margarida, número 26, bairro São Francisco. Telefone e WhatsApp 99990-2757 e 99191-2626. Agradecemos a sua preferência. Marmoraria Itacarambi. Ela me deixou solteiro, eu vim comemorar. Ficar triste o quê? Eu quero agradecer. O mês das mães chegou e nós das lojas Carajás preparamos várias ofertas para você presentear a sua rainha. Toda a linha de móveis, estofados e colchões com desconto que ela merece e com a melhor forma de pagamento e parcelamento da cidade. E para sua mãe ficar ainda mais feliz, o pagamento da primeira parcela é só daqui 70 dias. É isso mesmo, tudo que você comprar agora nas lojas Carajás só começa a pagar daqui 70 dias. Chama no Carajás e fale agora com nossos vendedores 38 3212 6610. Eu disse 38 3212 6610. Ofertas do mês das mães é nas lojas Carajás, a loja fácil, fácil de comprar móveis, eletros e colchões. Dona Sara Benzedeira, joga-se cartas e búzios. Dona Sara ajuda você a resolver problemas difíceis tais como amor não correspondido, depressão, negócios, embaraços, injustiças, casamentos em crise, impotência, frieza, mal olhado, doenças espirituais, vícios, embriaguez, proteção contra acidente, aproxima a pessoa com rapidez e garantia. Você não fala nada, ela desvenda seu passado, presente e futuro e te encaminha na solução de todos estes problemas com uma só consulta. Não confunde Dona Sara com outras pessoas que estiveram aqui. Ligue, marca seu horário e passe de vencido para vencedor. Trabalhamos para abrir caminhos da sorte e sucesso para os bons negócios. Dona Sara, devido à pandemia, estamos trabalhando somente pelo WhatsApp ou ligação 38991927369. Dona Sara Benzedeira. Oficina Pai e Filho Motobike, mecânica em geral. Colamos pneus, troca de óleo, peças e acessórios. Venha fazer uma revisão geral e tenha mais segurança. Trabalhamos com lavagem de moto e bicicleta. Oficina Pai e Filho Motobike. Qualidade no serviço. Trocamos peças e oferecemos o melhor preço. Revisão, lavagem de moto e bike. Rua Mato Grosso, 182, bairro Nossa Senhora de Fátima. Telefones 991664926 ou 991424306. Direção Lotinha e André. E olha, adquira o seu Minas Cap Norte com Lotinha na motobike Pai e Filho. Lotinha é pé quente. Compre o seu Minas Cap Norte lá na Motobike Pai e Filho e garanta a sua sorte. Babão Seco Elegante vem pro Saldão de Mães Eletrosombo. Leve hoje, sofá Faville de Canto, tecido em suente, 10 de 205 e 33. Fogão Madra, Mônaco Plus, 5 bocas, só 10 de 92 e 34. Saldão de Mães Eletrosombo. Gente, se preferir, leve tudo sem entrada no carnê. Vem pra cá, na Eletrosombo. É pra sua casa, é pra você. Para manter sua saúde, sempre em boas mãos. Quer economizar na hora de comprar? A Drogaria Divina é o lugar. Na Drogaria Divina. Opa! Filiada à rede Grupo Farma, temos o melhor preço, o melhor atendimento e a maior variedade em perfumaria e medicamentos da cidade. Bom para sua saúde, melhor para o seu bolso. Contamos com uma equipe qualificada para melhor atendê-los e ainda medicamentos de graça pela Farmácia Popular, além de diversos convênios. Venha nos visitar e conferir os descontos imperdíveis. Estamos na Rua Januária, número 251, no centro de Itacarambi. Disque entregas 38-3613-1303. Tudo de melhor para você. Quer economizar o seu dinheiro comprando mais e pagando menos? Venha para o Supermercado Mota, com um ambiente climatizado e um bom atendimento. No Supermercado Mota, temos açougue, frutas e verduras fresquinhas toda terça e sexta. No Supermercado Mota, temos queijo, tocinho caipira, água mineral, galão de 20 litros, leite pasteurizado e artigos para presentes. Fazemos recargas para o seu celular de todas as operadoras. Aceitamos cartões de crédito e débito de todas as bandeiras. No Supermercado Mota, aceitamos cartão Vale Alimentação, Excard, Alelo, VR e Sodexo. Temos tudo isso e muito mais. Supermercado Mota, Rua Amazonas 388, Centro. Telecompras 3613-2040 e 99136-0657. Supermercado Mota, sempre vendendo barato. A gente tá sofrendo por besteira. Clínica Implanta, seu sorriso em primeiro lugar. Da saúde bucal em boas mãos. Qualidade e compromisso você vai encontrar. Vem pra cá, vem pra cá. A Clínica Odontológica Implantar fica localizada na Rua Januária, próximo à Escola Carmen Maria. Agende a sua consulta pelo telefone 99262-1773. Clínica Odontológica Implantar. Seu sorriso em primeiro lugar. Clínica Implantar. O seu sorriso em primeiro lugar. A Drogaria Biofarma agora faz parte da Entrefarma, uma conceituada rede de farmácias com mais de 100 lojas espalhadas por todo o estado de Minas Gerais, que oferece ainda mais vantagens para você. Venha nos conhecer e aproveitar os nossos descontos imbatíveis. Entrefarma Itacarambi, Rua Januária 273, telefone 3613-1123. Agora, no bairro São Francisco, você pode contar com o Supermercado e Padaria São Francisco, sob nova direção, oferecendo para você produtos de gêneros alimentícios, frios, produtos de panificadora, hortifruti, higiene pessoal, utensílios domésticos, produtos de limpeza, cosméticos e muito mais. Tudo isso com qualidade, preço baixo e o melhor atendimento da cidade, entregando na sua casa. Supermercado e Padaria São Francisco, sob a direção de Edivan Tavares e família, te proporcionando muito mais economia. Contamos com a sua visita. O melhor atendimento e preço baixo é só aqui. Atenção, levantamento topográfico, cadastro no INCRA, medição, divisão de áreas e terrenos, é só procurar José Silvino, telefone 9115-0576. Andy, você que é experiente, me ajude, homem. No meu sítio tem gado, bezerro, suíno, cavalo, tem também as minhas galinhas. A mulher tem gato, tem cachorro, passarinho e até peixe. Onde eu encontro ração de qualidade pra bicharada toda? Aí com entrega rápida, bem ligeirinho. Homem, na Nova Agro, lá tem rações para bovinos de corte e leite, bezerros, suínos, aves, rações para pets em geral. Tem também milho, soja, sal branco e sal mineral. Medicamentos veterinários, ferragens, arreios, melhor atendimento e entrega rápida. Nova Agro, Rua Januária 163. Teleentrega 999-67-7996. Nova Agro, a confiança é a nossa marca. Você conhece o Vitamel? O Vitamel é o fortificante do trabalhador, que elimina o cansaço físico e mental, combate a anemia, fortalecendo os nervos, músculos e ossos. Se você anda meio esquecido, o Vitamel reativa a sua memória e te fortalece da cabeça aos pés. A sua família ficará mais forte e feliz. Vá à farmácia ou drogaria mais próxima de sua casa e adquira já o seu Vitamel. Mas atenção, não aceite genéricos e nem similares, porque o Vitamel é único. Vitamel, o fortificante do trabalhador. 3:43. Desce mais uma dose pros cachaceiros, velho. Na de superinho. Hoje eu queria ser seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira passada de batom. Queria ser seu motorista de aplicativo só pra cancelar sua corrida e te deixar na mão. Queria ser o segurança da boate pra falar ingressos esgotados, seu nome não tá na lista. Queria ser o cara que vai chegar em você, suas amigas vão torcer, a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim sem querer. Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca, esquecer da bebida, das amigas, da bolsa, e me ligar falando, me buscar. Te amo, me perdoa. Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca, esquecer da bebida, das amigas, da bolsa, e me ligar falando, me buscar. Te amo, me perdoa. Você que namorado, moça. Pra tocar no paredão e no seu coração. Bora, Thales Lessa. Queria ser o segurança da boate pra falar ingressos esgotados, seu nome não tá na lista. Queria ser o cara que vai chegar em você, suas amigas vão torcer, a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim sem querer. Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Você vai sair feito louco, esquecer da bebida, das amigas, da bolsa, e me ligar falando, me buscar. Te amo, me perdoa. Você tem namorado, amor.

que cê acha da gente ficar de grudinho? Ser um novo casalzinho do rolê, só eu e você. Quer que cê acha da gente postar uma foto e espalhar esse negócio pra todo mundo ver? Nós dois apaixonados, quebrando o sigilo, se o nosso amor é lindo, pra que ficar no escondido? Se vale a pena, a gente tenta. Vamos viver essa experiência. Se é amor, tudo compensa. Vamos viver essa experiência. Se vale a pena, a gente tenta. Vamos viver essa experiência. Se é amor, tudo compensa. Vamos viver essa experiência. Assim vai. Muito bem, 3 horas 56 minutos. Ótima tarde para você, ligadinho na programação da 104.9. 3h56. Agora, as últimas informações sobre o seu time preferido e os últimos resultados dos campeonatos. Está no ar, Momento do Esporte. Momento do Esporte. Momento do Esporte. Alô você, confira como foram os jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, realizados nesta quarta-feira. Veja também quando será a próxima partida de volta de cada confronto. Atlético Mineiro 2, Corinthians 0. Com Paulinho decisivo, o Atlético venceu o Corinthians por 2-0. Jogo no Mineirão em Belo Horizonte. E assim, abriu vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil. O camisa 10 marcou os 2 gols do Galo e foi dominante do início ao fim, diante de um timão inoperante no gigante da Pampulha. Desde os primeiros minutos, as propostas de jogo das equipes ficaram claras no Mineirão. O Atlético buscava controlar a posse de bola e ter o domínio ofensivo da partida, enquanto o Corinthians, com as linhas baixas, priorizava a consistência defensiva e tentava gerar perigo com contra-ataques. Jogo de volta dia 31 de maio, às 21h30, na Neoquímica Arena, em São Paulo. Grêmio 1, Cruzeiro 1. Em noite de golaços, Grêmio e Cruzeiro empataram por 1-1 em jogo de ida das oitavas de final. Bruno Rodrigues abriu o placar no primeiro tempo e Luiz Soares empatou na etapa final na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Após o Cruzeiro começar melhor o primeiro tempo, o Grêmio equilibrou as ações com participação de sua estrela. Mas os visitantes contaram com um chutaço de Bruno Rodrigues para abrir o placar. No segundo tempo, o Cruzeiro voltou a ser melhor. No entanto, o brilho de Luiz Soares ajudou o Grêmio a buscar o empate. Jogo de volta, também dia 31 de maio, numa quarta-feira, às 20 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte. Palmeiras 3, Fortaleza 0. O Palmeiras venceu Fortaleza por 3-0 no jogo de ida. O jogo foi no Allianz Parque, em São Paulo. Rafael Veiga abriu o placar de pênalti, em marcação que gerou polêmica. E Bruno Tabata ampliou ainda na primeira etapa. Richard Rios fechou o resultado no segundo tempo. Jogo de volta, dia 31 de maio, às 19 horas, no Castelão, em Fortaleza. Esporte 0, São Paulo 2. O São Paulo venceu o Esporte fora de casa, 2-0. E assim largou com vantagem nas oitavas de final. Luciano e Marcos Paulo marcaram os gols da vitória, que só veio depois que Fabinho foi expulso pelo Leão. O resultado, o São Paulo pode até perder por 1-0 em casa e assim garante vaga nas quartas de final. O Esporte precisa vencer por 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por 3 para garantir a vaga. Jogo de volta, 1º de junho, numa quinta-feira, às 19h30, no Morumbi, em São Paulo. Santos 0, Bahia 0. Santos sofreu com a cera e a retranca do Bahia na noite de ontem. O jogo foi na Vila Belmiro e empatou por 0-0. Jogo de ida das oitavas de final. Jogo de volta, dia 31, às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Atlético Paranaense 3, Botafogo 2. Com sua 8ª virada de placar na temporada, o Atlético Paranaense bateu o Botafogo por 3-2 e saiu na frente do confronto válido pelas oitavas de final. Vitor Roque, Vitor Bueno e Fernandinho marcaram os gols do Furacão, enquanto Tiquinho Soares e Luiz Henrique fizeram pelo Fogão. Jogo de volta, dia 31 de maio, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. E América Mineiro 2, Internacional 0. Fim da sequência ruim do América. A equipe mineira venceu por 2-0. Jogo no Independência e assim saiu na frente das oitavas de final da Copa do Brasil. Os gols americanos foram marcados por Aloísio em 2 cobranças de pênalti nos acréscimos da segunda etapa. Jogo de volta, dia 31 de maio, estádio Beira Rio, em Porto Alegre. Momento do Esporte. Momento do Esporte. Momento do Esporte. Aqui toca tudo. Toca. O que você gosta de ouvir? Música boa. Expectativa. Seu artista preferido. Veja você. Realidade. Música. O sucesso. Lugares a viver. Alô galera, eu sou o Gustavo Lima e eu também estou ligado com vocês aqui na melhor. Lembrei que tô bloqueado. É muita raiva misturada com tristeza. As mais pedidas e tocadas em todo o Brasil. Depois que você foi embora, até o dono ali do botequinho já trocou de carro. E o meu estado só piora. Você tá preparada pra julgar meu choro? Quando eu souber que ela dormiu com o outro. Clube, aqui é o seu lugar. Eu adoro. A sua música toca aqui. Rádio Clube FM de Itacarambi, 104,9. A FM. Rádio Clube FM de Itacarambi, 104,9 A FM. Tá na clube e tá legal. Daqui a pouco tem mais música pra você. Alô você. Alô você. Associado da Pax Trindade de Itacarambi, São João das Missões, Manga e região. Além de todas as vantagens de ser associado Pax, você ainda vai concorrer a uma super viagem para Porto Seguro no mês de janeiro. É isso mesmo, a cada parcela paga, o associado aumenta sua chance de ganhar uma viagem totalmente paga pela Pax Trindade. O sorteio será no mês de dezembro. Tá esperando o quê? Corra agora mesmo em um escritório da Pax Trindade. Ou ligue 99107-2309 ou 99828-5577 e faça seu plano. Pague a sua parcela e concorra a uma luxuosa viagem. Pax Trindade, a empresa que respeita e valoriza você. Ah, meu amigo, se a sua moto deu problema e você precisa de uma solução com urgência, com preço justo, o lugar certo continua sendo em Toninho e Tico Motopeças. Peças e acessórios de todas as marcas e com qualidade comprovada, com preços imbatíveis. Agora com uma grande novidade, você pode pagar com cartão de crédito na máquina moderninha. Tico e Toninho Motopeças, inovando para facilitar ainda mais a sua vida. Na rua Firmino Andrade, número 143, em Itacarambi. Fones 99126-2447 ou 99104-0117. Tico e Toninho Motopeças. Sua moto em boas mãos. Comercial São José, com mais espaço e comodidade para você fazer suas compras. Rua João Rocha, número 281, ao lado da Escola Noemi Salles Nascimento, bairro São José. Temos cereais, frios, congelados, enlatados, perfumaria, produtos de beleza, produtos de limpeza. Toda quarta-feira, frutas e verduras fresquinhas. Tudo para sua feira completa. E não se esquecendo, temos os melhores preços e um atendimento super. Luca Nascimento, próximo ao estádio de futebol, bem pertinho de você. O mês das mães chegou e nós das lojas Carajás preparamos várias ofertas para você presentear a sua rainha. Toda a linha de móveis, estofados e colchões com desconto que ela merece e com a melhor forma de pagamento e parcelamento da cidade. E para sua mãe ficar ainda mais feliz, o pagamento da primeira parcela é só daqui 70 dias. É isso mesmo, tudo que você comprar agora nas lojas Carajás só começa a pagar daqui 70 dias. Chama no Carazap e fale agora com nossos vendedores 38 3212 6610. Eu disse 38 3212 6610. Ofertas do mês das mães é nas lojas Carajás, a loja fácil, fácil de comprar móveis, eletros e colchões. Atenção, atenção! A Marmoraria Itacarambi está com ótimas promoções. Isso mesmo, ótimas promoções na Marmoraria Itacarambi. Em cozinha planejada, pia, balcão, lavatório e nicho para banheiro. Mesa em geral, de ardósia e granito. Banco, túmulo em geral, soleira e muito mais. E atenção, mega promoção! Soleira 14 por 80 e 14 por 90, só R$25. Isso mesmo, soleira 14 por 80 e 14 por 90, só R$25 na Marmoraria Itacarambi. Marmoraria Itacarambi, são muitos anos de experiência no ramo. Nessa você pode confiar. Faça um orçamento com a gente que você vai ver a diferença no preço e na qualidade. Rua Margarida, número 26, bairro São Francisco. Telefone e WhatsApp 99990-2757 e 99191-2626. Agradecemos a sua preferência. Marmoraria Itacarambi. Ela me deixou solteiro, eu vim comemorar. Fica triste o quê? Eu quero agradecer. Consultório odontológico, Dr. Fernando Malta. Horário de funcionamento, de segunda a sexta, de 8 às 11h30 e de 14 às 19 horas. Tratamentos oferecidos: restaurações, obturações, próteses dentárias, dentadura total e parcial, tratamento de canal e de gengiva, implantes dentários e clareamentos. Consultório odontológico Dr. Fernando Malta, Rua Brasília, 127, Centro, Itacarambi. Telefones 38 3613 1222, 99103-6770 e 99912-2833. Consultório odontológico Dr. Fernando Malta. Bro. Padaria Luiza, cuidando da sua saúde com todo carinho e dedicação. Drogaria Luiza é a melhor opção, o melhor atendimento e a maior variedade. Drogaria Luiza, preço baixo de verdade. Drogaria Luiza, preço baixo de verdade. Medicamentos e perfumaria, o atendimento que você gosta. Vem pra Drogaria Luiza, vender barato é mania nossa. Medicamentos e perfumaria, o atendimento que você gosta. Vem pra Drogaria Luiza, vender barato é mania nossa. Medicamentos e perfumarias em geral, a mais completa, a melhor qualidade, o melhor preço e o melhor atendimento. Mais saúde para você e entrega rápida. Rua Januária 467B. Teleentrega 3613-1241. WhatsApp 991580130. Teleentrega 3613-1241. Vender barato é mania nossa. Drogaria Luiza. Comercial RJ, localizada na Rua Espírito Santo, número 289, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Fale com o amigo Roberto ou Janice e faça o seu orçamento hoje mesmo. Estamos com ótimas promoções em telhas, tijolos, cimentos, ferragens, britas e tudo mais para a sua obra. E você que está fazendo aquelas melhorias em sua propriedade ou fazenda, contamos também com uma grande variedade de madeiras de eucalipto tratado, de várias bitolas. Temos morões para cercas, curral e galpão. Temos ainda arame liso e farpado pelo menor preço da região. Venha conferir ou ligue 038-3424-1492, 99906-0724 ou 99227-0440. Quer mais velocidade para a sua internet? Tá esperando o quê? Vem pra ClickNet, a melhor opção, do PC ao celular. Tá esperando o quê? Vem pra fibra ótica. A melhor conexão no campo ou na cidade, maior velocidade, suporte de qualidade. Contrate agora no 0800-440-2000. ClickNet, tá esperando o quê? Vem pra ClickNet. A T&G Confecções é a sua melhor escolha para você e a sua família ficar na moda. Diversos modelos de tênis, sapatilhas, sandálias, roupas da moda, calça jeans, feminina e masculina, camisetas, blusinhas, shorts, bermudas, infantil e adulto. É na T&G Confecções. A T&G te dá descontos na compra à vista. E na T&G Confecções agora temos ternos para venda, variados tipos de ternos. E parcelamos no cartão. O senhor Geraldo agradece a preferência. DG Confecções, na Rua Brasília, número 271. Telefone 99144-1076 ou 99916-8818. DG Confecções, a sua melhor escolha. Novidades para você e sua família. HF Informática. Informática. Qualidade em serviços e pronta entrega onde você precisar. Manutenção completa, rápida e a eficácia que suas máquinas necessitam. HF Informática. Vendas de peças e acessórios para computadores, celulares e tablets. Instalação de programas e drivers. Protegemos os seus arquivos com o mais atual antivírus do mercado. Cobrimos qualquer oferta. HF Informática. O nosso trabalho é a satisfação do cliente. Travessa João 23, número 45, Centro. Fones 99230-8424 ou 363-1316. HF Informática. Levando você a outro nível de qualidade. Agora você vai ouvir nossa rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo RádiosNet em seu celular ou tablet. É de graça. O RádiosNet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Tá na Clube, tá bom demais. 4 horas e 14 minutos. Hey!

Brasil e ser de avião. Obrigado, Fortaleza! Gente, boa noite, boa noite, boa noite! Calma, deixa eu respirar um pouco. Nós somos dois loucos. Olha a gente nessa cama de novo. O que cê sente quando cê mente a minha cara pra ter uma hora de cama suada? Eu percebo a cada visita. Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista. Quero ver! Ah, e agora como eu fico nessa casa? Com sorriso ou choro no rosto? Cê vem. Somos dois loucos. Olha a gente nessa cama de novo. O que cê sente quando cê mente a minha cara pra ter uma hora de cama zoada? Eu percebo a cada visita. Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista. Rádio Clube 104.9, 4 horas 24 minutos. Sucesso com Simone Mendes. Chegando mais sucesso para você aqui na programação do seu canal 104.9. Ótima tarde para você. Obrigada pela companhia. Ei, Marcelo Marrone. Oi. Delícia cantar com você. O prazer é todo meu poder cantar com Cristiane. Tá cheio de forró. Linda. Deixa eu entrar, eu tenho tanta coisa pra te explicar. Um minuto só, depois eu vou embora. Mas por favor, abre essa porta, amor. Deixa pra lá, eu já tô cansada desse blá blá blá. Lá vem você de novo com a mesma história. Tô por aqui agora, acabou. Melhor eu deixar você. Você diz isso da boca pra fora. Vai ser melhor eu te esquecer. Marcelo Marrone, volume 3. Melhor eu deixar você. Você diz isso da boca pra fora. Vai ser melhor eu te esquecer. Fecha essa porta e eu não vou embora.

Cê pode vir, mas vem agora, não enrola na hora. Nós vamos instalar. Só na MicroSIM você tem super vantagens. A melhor experiência em navegação com toda a estabilidade, velocidade e o melhor atendimento. Assine agora pelo telefone WhatsApp 38-3614-1000. Siga-nos no Instagram MicroSIM Telecom. MicroSIM, conexão que aproxima. Clínica Implantar, seu sorriso em primeiro lugar. Agora em Itacarambi, a sua mais nova clínica odontológica. Implantes, próteses, aparelhos ortodônticos, cirurgias, tratamento de canal, atendimento infantil. Todo o cuidado que o seu sorriso precisa e muito mais em um só lugar. A Clínica Odontológica Implantar fica localizada na Rua Januária, próximo à Escola Carmen Maria. Agende a sua consulta pelo telefone 99262-1773. Clínica Odontológica Implantar. Seu sorriso em primeiro lugar. A Drogaria Biofarma agora faz parte da Entrefarma, uma conceituada rede de farmácias com mais de 100 lojas espalhadas por todo o estado de Minas Gerais, que oferece ainda mais vantagens para você. Venha nos conhecer e aproveitar os nossos descontos imbatíveis. Entrefarma Itacarambi, Rua Januária 273, telefone 3613-1123. Entrefarma, é daqui, é da nossa gente. Alô, você, cliente, vem pro Saldão de Mães Eletrosomo. Leve hoje, sofá Alphaville de canto, tecido em suente, 10 de 205 e 33. Fogão Madra, Mônaco Plus, 5 bocas, só 10 de 92 e 34. Saldão de Mães Eletrosomo. Gente, se preferir, leve tudo sem entrada no carnê. Vem pra cá, na Eletrosomo. É pra sua casa, é pra você. Atenção, quer economizar todo dia em suas compras? Então chega, vem. Vem pro Pague Menos. Vem pro Pague Menos. O melhor preço da cidade. Aqui tem variedade. Economize de verdade. Vem pro Pague Menos. Vem pro Pague Menos. Vem pro Pague Menos. A menino que gosta de vender barato. Supermercado Pague Menos, o campeão dos preços baixos. Produtos de limpeza, utilidades domésticas, cereais, hortifruti, açougue, entrega rápida e atendimento diferenciado. Supermercado Pague Menos, Avenida Juca Nascimento, próximo ao Caique. Telecompras 3613-2140. Padaria Rainha do Pão. A melhor opção, padaria Rainha do Pão. O que precisa tá na mão, padaria Rainha do Pão. Eita, bem mão. Padaria Rainha do Pão. Pão fresquinho, salgados, bolos recheados e muitas outras delícias. Com espaço todo especial. Nosso horário de atendimento, de segunda a sábado, das 5h40 da manhã até as 19h. Domingo, das 5h40 da manhã às 11h. Padaria Rainha do Pão. Rua Brasília 396, no centro da cidade. Qualidade com mais sabor. Padaria Rainha do Pão. Vem pra cá, você também. Padaria Rainha do Pão, a sua melhor opção. Padaria Rainha do Pão, o que precisa tá na mão. Padaria Rainha do Pão, eita bem mão. Promoção, onde? No Barateiro. Carne de primeira alcatra, só R$ 28,99. Carne de segunda paleta, apenas R$ 24,99. Coca-Cola 2 litros, R$ 8,99. Leite 100 mil, o litro, apenas R$ 5,69. Detergente IP, só R$ 2,59. Água sanitária Ultramais, o litro, apenas R$ 1,99. Desinfetante Requinte 2 litros, só R$ 4,99. Mais promoções no Barateiro, venha e confira. Na loja, padaria, açougue e sacolão. Tudo com preço baixo. Loucura, loucura. Casa e Cozinha do Barateiro. Promoção, só R$ 104,99. Você já sabe, o supermercado Barateiro tem sempre o menor preço. Consultório odontológico, Dr. Fernando Malta, horário de funcionamento, de segunda a sexta, de 8 às 11h30 e de 14 às 19 horas. Tratamentos oferecidos, restaurações, obturações, próteses dentárias, dentadura total e parcial, tratamento de canal e de gengiva, implantes dentários e clareamentos. Consultório odontológico Dr. Fernando Malta, Rua Brasília, 127 Centro, Itacarambi. Telefones 38 3613 1222 99103 6770 e 99912 2833. Consultório odontológico Dr. Fernando Malta. Manter sua saúde sempre com as mãos. Quer economizar na hora de comprar? A Drogaria Divina é o lugar. Na Drogaria Divina. Oba! Filiada à rede Grupo Farma, temos o melhor preço, o melhor atendimento e a maior variedade em perfumaria e medicamentos da cidade. Bom pra sua saúde, melhor para o seu bolso. Contamos com uma equipe qualificada para melhor atendê-los e ainda medicamentos de graça pela Farmácia Popular, além de diversos convênios. Venha nos visitar e conferir os descontos imperdíveis. Estamos na Rua Januária, número 251, no centro de Itacarambi. Disque entregas 38 3613 1303. Tudo de melhor para você. Em situações difíceis, como quando a perca de um ente querido, todos sabemos da importância de poder confiar em alguém. Por isso, a Funerária Bom Pastor especializou-se e formou uma tradição de muitos anos. São mais de 20 anos de serviço, sempre atendendo com carinho e respeito a todos os conveniados e seus dependentes, com planos acessíveis e garantia do melhor serviço. Funerária Bom Pastor, buscamos melhorias para atender a todos com qualidade e excelente atendimento. Funerária Bom Pastor, confiabilidade e tradição. Conte sempre conosco, com plantão 24 horas. Rua Bonfim, número 3. Telefones 38 99859-0240 e 38 99136-0007. Atendemos Itacarambi, São João das Missões e Manga. E aguardem, vem aí a Clínica Médica Medic Center. O supermercado e Sacolão Popular é o campeão dos preços baixos na cidade. Frutas, verduras e legumes direto do produtor para a sua mesa. Temos também frios, laticínios e enlatados. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito e cartões alimentação. Alelo, Sodexo, Big Card e X-Card. Fazemos entrega em domicílio e estamos abertos todos os dias até as 22 horas para melhor lhe atender. Supermercado e Sacolão Popular, na Avenida Juca Nascimento, próximo ao estádio de futebol, bem pertinho de você. Chegou o poderoso Elixir de São Caetano, que previne e combate infecção urinária, infecção na bexiga, nos rins e ajuda na saúde da próstata. Elixir de São Caetano limpa o pulmão, previne asma, bronquites, diabetes, colesterol alto, reumatismo, dores nas juntas e nas costas. Elixir de São Caetano combate cistos, miomas, ovário policistos, feridas no útero, regula a TPM, o calor e calafrios da menopausa e alivia o estresse. Elixir de São Caetano, à venda nas farmácias e casas de produtos naturais. E atenção, o Elixir de São Caetano é do Laboratório 7+. Está escrito em alto relevo na caixa, 7+. O original tem um copo na tampa. Não aceite imitações, só aceite o original. Alô, minha gente, corre, corre! O Mercadão da Construção tem ofertas imperdíveis. Vá correndo pra lá! Ofertas imperdíveis para o seu lar. Tem tudo pronto, entrega variedades em torneiras, cimento, madeira, telhas em geral, tudo em ferragens, ferramentas, elétrica e hidráulica. Venha fazer o seu orçamento. Mercadão da Construção, Avenida JK 665, esquina com a Rua Bahia. Telefone 991020543. Esperamos por você. Mercadão da Construção, vem pra cá. É sensacional. Vem que a ClickNet é fora do normal, de olhos fechados eu indico. É a melhor internet da região.

É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri, abraça. Rádio Clube 104.9 pra você, uma ótima quinta-feira, ótimo fim de tarde, a paz do Senhor na sua vida e seu coração, que Jesus nos proteja, nos livre e nos guarde de todo mal, tá? Vou ficando por aqui, mas desde já agradeço você que está com seu rádio ligado. Continue com a gente, continue aqui na programação da 104.9 Rádio Clube, uma emissora da Associação das Donas de Casa de Itacarambi. Ótimo fim de tarde para você, ótima quinta-feira. A gente se fala, se Deus quiser, amanhã, na sexta-feira abençoada, aqui na programação da 104.9. Que Jesus nos abençoe, nos livre e nos guarde até amanhã, se Deus quiser. Quando estão aqui, que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23, diz assim: A benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é tua fidelidade. A palavra do Senhor é como um bálsamo para as nossas feridas. Ela tem o poder de restaurar, de curar, de transformar o nosso dia e a nossa vida. O profeta Jeremias foi tremendamente usado por Deus ao escrever no capítulo 3 do livro de Lamentações que as misericórdias do Senhor não têm fim e que elas se renovam a cada manhã. Muitas vezes, as situações desagradáveis que estamos enfrentando em nossa vida são fruto de escolhas erradas que fizemos um dia. Hoje pode ser um novo começo para você que está ouvindo essa mensagem. Deus nos deu um dia com 24 horas, e a cada manhã a misericórdia dele se renova. O dia amanhece e o amor de Deus já está lá, disponível para você, como o ar que você respira. Não fique afastado de Deus nem mais um dia. Por mais que suas escolhas tenham te levado para longe de Deus e te afastado do propósito dele para a sua vida, hoje é tempo de tomar posse da misericórdia do Senhor. Ainda que você esteja vivendo dias tenebrosos, há um novo amanhecer, cheio de graça, perdão, misericórdia, amor e compaixão ao seu dispor. Por isso, a palavra de Deus diz em Salmos, capítulo 30, verso 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Comece o dia de hoje de uma forma diferente. Ore antes de sair de casa. Consagre sua vida a Deus. Entregue seus dias a Ele. Permita que o Espírito Santo direcione cada escolha que você fizer a partir de agora e que todas as suas atitudes glorifiquem a Deus. Se afaste do pecado, valorize a sua família e faça de tudo para não perdê-la. Seu cônjuge, seus filhos, seus pais, seus irmãos são as pessoas mais importantes, seu maior tesouro, e suas atitudes têm afastado eles de você. As pessoas tentam enfrentar seus problemas sozinhas, sem a ajuda de Deus, e por isso fracassam na vida sentimental, nos relacionamentos, na criação dos seus filhos, nas finanças, etc. Mas você poderá experimentar um amanhecer melhor todos os dias, se escolher viver da forma certa, a partir de agora. Eu quero orar por você. Pai, eu te peço que o Senhor toque no coração de todos aqueles que ouvirem essa mensagem, para que eles experimentem do teu amor, do teu perdão e da tua misericórdia. Que haja um novo amanhecer, que o sol volte a brilhar sobre essa família. Por mais que as circunstâncias sejam contrárias, sabemos que o Senhor não depende delas para operar um milagre. Por isso eu oro, Deus, porque sei que as tuas misericórdias não têm fim e que grande é o teu amor. E desde já eu te agradeço, porque sei que o Senhor irá fazer grandes coisas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira. Inscreva-se no canal Minuto com Deus e conheça mais mensagens que vão edificar sua vida. Cento e quatro vírgula nove. O sucesso está no ar, emoção, informação, sempre sua companhia. A número um na sintonia do sucesso. 4:59. Nada quando tem sentimento. É que contigo tudo que vivo, mesmo sendo simples e inesquecível, eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia. Eu tô querendo ter contigo uma vida.

daqui a pouco tem mais música pra você. É Minas Cap, Minas. Chame a sua sorte pra perto de você e garanta já o seu Minas Cap Norte desse domingo. No quarto prêmio tem uma linda Fiat Doro zero quilômetro, uma máquina, um carrão no valor de 130 mil reais. É uma Fiat Doro no quarto prêmio do Minas Cap Norte desse domingo. E ainda tem uma moto elétrica no valor de 13 mil no terceiro prêmio. Tem 7 mil no segundo e 5 mil no primeiro prêmio. No Gira Minas, 25 prêmios e mil reais cada. Garanta já o seu e boa sorte. Você está precisando fazer exames? Não se preocupe, em Itacarambi você conta com o Laboratório de Análises Clínicas Prado. No Laboratório Prado, seus exames serão realizados com equipamentos modernos e com a responsabilidade do Dr. José Miro do Prado. O Laboratório Prado é credenciado com o Programa Nacional de Controle de Qualidade. Tudo isso para garantir que seu exame seja feito com qualidade e alta precisão que você merece. Laboratório Prado, há 20 anos fazendo exames com qualidade. Laboratório Prado, responsabilidade e confiança você encontra aqui. Rua Brasília, 386B, Centro, Itacarambi. Fone 3613-1634. Laboratório Prado. Escolha o melhor para a sua família, escolha as melhores marcas e aquele aconchego de atendimento. As frutas e os legumes mais fresquinhos e os melhores cortes de carnes para aquela receita especial. Escolha o supermercado Smart. De qualidade e economia, a gente entende. Vem pra loja e aproveite. O mês das mães chegou e nós das lojas Carajás preparamos várias ofertas para você presentear a sua rainha. Toda a linha de imóveis, estofados e colchões com desconto que ela merece e com a melhor forma de pagamento e parcelamento da cidade. E pra sua mãe ficar ainda mais feliz, o pagamento da primeira parcela é só daqui 70 dias. É isso mesmo, tudo que você comprar agora nas lojas Carajás só começa a pagar daqui 70 dias. Chama no Carazap e fale agora com nossos vendedores. 38-3212-6610. Eu disse 38-3212-6610. Ofertas do mês das mães é nas lojas Carajás. A loja fácil, fácil de comprar. Móveis, eletros e colchões. Olá você de Itacarambi e região. A sua melhor opção é Sorveteria Sabor do Verão. Temos um cardápio super variado. Sorvetes de massa, picolés e açaí. Trabalhamos com os melhores sorvetes. Açaí artesanal, cupuaçu, graviola, moreninha ou se preferir, temos o self-service. Sorveteria Sabor do Verão. A pioneira em atacado e varejo. Fone 99147-6873 ou 99107-3437 Delivery. Venha nos fazer uma visita na Rua Paraná, número 97 Centro, Itacarambi. Sorveteria Sabor do Verão. Pensou em comprar barato? Pensou no supermercado e panificadora Tavares. Não é promoção, é preço baixo de verdade. Temos gêneros alimentícios, frios, congelados, sorvetes, produtos de limpeza, higiene pessoal, perfumaria, hortifruti, cereais, bebidas quentes e geladas. E sem falar nos melhores produtos de panificadora da cidade. Supermercado e Panificadora Tavares, situado na Rua Roraima, 362, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Faça-nos uma visita e comprove. Ou, se preferir, ligue 991-33-1308 ou 99970-5949, que entregamos no conforto da sua casa. Aceitamos todos os cartões de créditos. Supermercado e Panificadora Tavares. Direção Edvan Tavares e família. Descubra o mundo com mais qualidade, com mais segurança e mais velocidade. Clique Net, a internet. Net Telecom. A sua conexão com liberdade. Assine agora mesmo 0800-232-1000. Soluções inteligentes. Cantinho das Utilidades. Tudo o que você precisa em um só lugar. Cópias de chaves, vidros, carimbos, xerox, plastificação de documentos, atestado de bons antecedentes, segundas vias de contas e boletos, serviços de chaveiro em sua casa, em seu carro e em sua moto. Cantinho das Utilidades, tudo o que você precisa. Agora com a novidade, aceitamos cartões de crédito e débito. É só ligar e iremos até você. Telefones 38 99111 9170 ou 99194-0048. Atendemos também pelo WhatsApp 99879-9294. Cantinho das Utilidades. 8 anos de prestação de serviços em Itacarambi e região. Rua Ceará, número 88, no centro de Itacarambi. Direção João Passos. Cantinho das Utilidades. Tudo o que você precisa em um só lugar. Materialize seus sonhos. Na hora de pôr a mão na massa, passe primeiro na Cerâmica Serran. Temos uma linha completa de tijolos. Oferecemos qualidade e o melhor preço do mercado. São 28 anos contribuindo com o desenvolvimento da nossa região. Obrigado, clientes, colaboradores e amigos. Vocês fazem parte da nossa história. Entre em contato pelo telefone 38 98433 9193 e faça o seu orçamento. Será um prazer imenso atendê-lo. Cerâmica Serrã e Itacarambi, a sua parceira para toda a obra. Atenção, atenção! A Serralheria Ferro Minas está trabalhando com satisfação e compromisso na construção do seu sonho. Fabricamos grades, portas, janelas, portões, corrimãos, telhados e reformas em geral. E também fazemos pinturas em grades, portões, portas e janelas. Para contratar nossos serviços ou receber uma visita de avaliação, basta entrar em contato pelo telefone 038-99227-0345. De segunda a sábado, das 7h30 às 18 horas. Negociamos e cobrimos qualquer oferta. Trabalhamos com serviços à vista, a prazo e aceitamos cartões de crédito ou débito. Estamos localizados na Rua Belo Horizonte 84, no centro de Itacarambi, sob direção de Dilcinho, Serralheria Ferro Minas. Esperamos o seu contato. Atenção! A Prefeitura Municipal de Itacarambi, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, informam a toda a população que a coleta de lixo da cidade está acontecendo no período noturno, sempre a partir das 6 horas da tarde. Os dias permanecem os mesmos, de segunda a sábado. Os restos de vegetais, como folhagens, serão coletados separadamente do lixo doméstico no dia seguinte. Contamos com a compreensão de todos para mantermos a nossa cidade sempre limpa. Fique ligado, coloque o lixo na porta da sua casa somente na data e hora certa em que a coleta passa na sua rua. A gente trabalhando e você colaborando para a nossa cidade ficar cada vez mais limpa. Informou Prefeitura Municipal de Itacarambi. A administração, a ordem é o progresso. Agora você vai ouvir nossa rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo RádiosNet em seu celular ou tablet. É de graça. O RádiosNet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Tá na clube, tá bom demais. 5 horas e 15 minutos. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Leite de cabra, um aliado contra a hipertensão. Peptídeos identificados por pesquisador poderia dar origem a medicamento natural. Uma análise minuciosa do leite de cabra levou o pesquisador Antônio Silvio do Egito, da Embrapa Caprinos, a identificar alguns peptídeos com propriedades anti-hipertensivas. Essa descoberta é promissora e pode levar um futuro ao desenvolvimento de uma droga natural para combater a hipertensão arterial. Seu corpo em harmonia para o seu bem-estar. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. O abacate, bom para diabéticos. O abacateiro serve especialmente para os diabéticos, tanto através da fruta como das folhas. Também é indicado para a limpeza do fígado, eliminando o excesso de gordura e toxina. O caroço serve como um tônico capilar. Em dores de cabeça, aplicar folhas quentes do abacateiro sobre a cabeça em forma de compressa. E para melhor resultado, utilizar sempre folhas secas. Seu corpo em harmonia para o seu bem-estar. Cinco horas e 16 minutos. Beleza me leva a adorar.